faz pra fazer esse jogo virar? Ver a situação melhorar, manda toda a tristeza embora. Em casa nunca mais falta gás, geladeira cheia e wi-fi. Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora. E vê tudo mudando, na batalha dia após dia sei que a vitória tá chegando. Muito trampo, correria, lá de cima Deus vê o meu esforço. Muita proteção no mundão de maldade, mais um sonhador nessa grande cidade. Fé no pobre louco, sou pecador, mas sou filho de quem tem um perdão. Quem conhece o meu coração, que me deu uma segunda chance. Meu amor, tava junto mesmo sem um cifrão. Sabe que se eu tiver condição, vai ser tipo a princesa de Londres. Na minha aliança tem seu nome. Faz a Lili roupa da Planet Tommy. Joias Louis Vuitton, anti VIP e o Paco Rabanne. MC Hobbs na voz. É o Max novamente. Toda vida correndo atrás pra fazer esse jogo virar. Ver a situação melhorar, manda toda a tristeza embora. Em casa nunca mais solta gás, geladeira cheia e o wi-fi. Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora. Toda vida correndo atrás pra fazer esse jogo virar. Ver a situação melhorar, manda toda a tristeza embora. Em casa nunca mais solta gás, geladeira cheia e wi-fi. Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora. Geladeira cheia e wi-fi. Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora.